Começa agora! Na Super Jovem! Yo-Yo! O quê? Yo-Yo! Gostei! Muita alegria, diversão de montão! O programa das menininha! E dos cuecão! Yo-Yo! Na Super Jovem! É isso aí, rapaziada. Começa mais uma edição do Ioiô pelos ares da 103. Só podia ser a líder em audiência de Francisco Beltrão. É o Ioiô, o programa mais maluco do Rádio Beltronense. Tarde muito agradável de sextona, dia 18 de janeiro de 2019. Um clima agradável, até então agradável, aqui no centro de Francisco Beltrão, no Paraná. Estamos reunidos aqui para levar, ou pelo menos para tentar levar alegria no seu rádio. 31 graus é a temperatura no momento aqui no centro de Francisco Beltrão. E você vem de boa até as 4 da tarde. Eu sou é o Ioiô na Super Jovem FM, sempre levando um sorrisão aí no seu rosto de orelha a orelha, como diria um antigo aí, né? Né, Jorjão? Ô, Jorjão tá aqui com a gente, né, Jorjão? Boa tarde! Boa tarde, meu querido, boa tarde, galera, curtindo o Ioiô no mais uma sexta-feira bombada, sextou, como diz a... Ó, ontem não choveu, mas hoje acho que uma chuvinha por cima, né, Kleber? Hoje uma chuvinha por cima pra refrescar, pra refrescar. E aí, final de semana, você sabe que é muito mais gostoso com a programação Super Jovem. A todos, não uma pra ninguém. Boa tarde! Esse é o Jorjão e o Clebão, meu primão, também tá por aqui. Boa tarde, Kleber! Opa, boa tarde, Júnior, boa tarde, Jorjão, boa tarde pra todo mundo que tá ligado com a gente. Mais uma sexta-feira aqui, junto com essa galera bacana. Você falou, o Jorjão falou que precisava dar uma chuvinha, né? Aqui dentro não chove, cara. Aqui não, só pinga. Só pinga. Só cachaça. E hoje, sexta-feira, teremos convidado, teremos também prêmios, Jorjão? Prêmios não. Prêmios hoje, não? Hoje é sem prêmio. Hoje nós não vamos dar nada pra vocês. Hoje não dá aí nada. Estamos mais pão duro. No começo de ano nós estamos. A gente teve que pagar IPVA, IPVU, IPTU, IPCA. IP Florido, IP Roxo. Não vamos dar nada. Vamos fazer o seguinte, então, cara. Sabe que tem certeza. Tá na flame, então vamos dar alguma ingresso. Coisa tá errada aí no teu microfone. Dá uma viradinha. Algo não está certo. Deixa eu tentar arrumar aqui. Isto. Agora sim. Algo de errado não está certo. Enfim, sexta, ontem teve a Quintaneja na Flame, bombou e tal, e sábado tem sertanejo. Então vamos dar ingressinho pro pessoal curtir o sertanejo. Ô, beleza, lá, né? Valendo então, valendo. Olha, ingresso pra Flame, pra sabadão tem sertanejo lá, depois tem aquele funkzinho maroto. Opa, mas daí se eu quiser ganhar, o que eu tenho que fazer? Só mandar o nome completo, como sempre, pro nosso WhatsApp no 98822-2300. Manda o nome completo aí e no final do programa a gente sorteia ou vai sorteando aí conforme. Ah, hoje a gente vai dar pra quem propôs mais bonito, né? Mandando ingressos aí pra Flame. O acontecimentos dessa semana, Jorjão, alguma coisa pra gente destacar já no começo do programa? O que a gente vai falar aí? Hoje vamos falar tudo, de tudo um pouco. Teve um acontecimento triste hoje, né? Pro mundo da música sertaneja. É. O mundo da música sertaneja raiz, o Marciano. O Marciano não está mais entre nós. Bateu as botas, o Marciano voltou pra Marte, cara. Saiu dessa terra. Sabe que, brincadeiras à parte, tinha um programa, o João Mineiro e o Marciano fizeram tanto sucesso no passado que existia até um programa no SBT, que era o João Mineiro e o Marciano. Sério? E vinha uma navinzinha com o Marciano. Ah. Ele tinha um programa, acho que era domingo de manhã, se eu não me engano, né? Foi boa essa. Eu apresentei um show do Marciano, só sem o João Mineiro. Eles voltaram com a dupla, né? Voltaram agora. Né? Agora eles voltaram. Vamos cantar. Que pena. Eu não sabia dessa notícia. É uma notícia triste, mas a galera aí do outro lado que curte o sertanejo universitário também provavelmente vai curtir, né? Não, curtiria não, o sertanejo viu? Antigo. Agora você falou. É uma notícia triste, né? Mas a galera do outro lado, eu falei, o pessoal lá do outro lado ficou fazendo que ele voltou. Opa, quem tá cantando? Que não tem, vamos ser bem sinceros, a galera que vai pro futebol, e daí tomou umas, começa a ouvir modão, né? E não tem ninguém que não viu aquela. Você me pede na quarta que eu volte na sexta. Eu deixo checando leite. É o grande clássico. Mas essa versão é assim, ó. Você me pede na quarta que eu volte na sexta, mas eu volto na quinta porque não sou besta. Não. Isso aqui foi umas composições que eu fazia no passado. Louco. O Jorjão na janta do Ioiô, ele não faz isso daí, né? Eu fazia versões de música, mas são impublicadas. intocáveis. Ah, eu imagino. A gente também faz umas aqui no off que, também. Inclusive dá até cadeia. Se a gente dá cadeia. Então você tá ouvindo o Yoyo, você quer ganhar ingresso pra Flame, então manda o seu nome completo para o nosso WhatsApp aqui no 46988222300. Então nada mais justo do que a gente tocar aqui o sonzeiro, então, deles agora que estão fazendo dupla. Vai saber se é lá pra dupla cima no ou lá céu. Pra... Eu não acho que é no céu. Eu acho que é lá pra cima, né? Eu acho que é lá pra cima. Eles é eram gente boa, então estão fazendo dupla lá no céu. João Mineiro e Marciano. Hoje o Marciano bateu as botas, não está mais entre nós. Você tá acompanhando. Oi, já a gente volta, né, gente boa? Devagarinho. Opa, vai lá. Ah, mas é boa. É muito boa. Ai, socorro, tarado! Ai, eu sou louco pela Super Shopping. Já se vai mais de uma semana sem você, e eu aqui lutando pra esquecer, tentando enganar meu coração. Entre nós tudo se tornou um caso sério, e por fim foi terminar em adultério, que muita gente chama de traição. Aqui todas as paredes são azuis, aquela mesma cor que escolhemos. Tudo ainda está do mesmo jeito, apenas seu amor que hoje é menos. Resta uma saudade sem igual, massa de cigarro em caracol. O gosto do seu corpo está na boca, seu cheiro ainda está no meu lençol. Fez gostar assim, me esqueceu, me fez acreditar sem merecer. Olha aqui, pintamos de azul nossas paredes, deixou minha esperança toda verde, depois tirou a cor do meu viver. Aqui todas as paredes são azuis, aquela mesma cor que escolhemos. Tudo ainda está do mesmo jeito, apenas seu amor que hoje é menos. Resta uma saudade sem igual, uma massa de cigarro em caracol. O gosto seu corpo está na boca, seu cheiro ainda está no meu lençol. Yo-yo Super Jovem. Estamos rompendo, não estamos rompendo, muchacho. E se o pueblo pide, chipapeme. E se o pueblo pide, lego. Lego, y si el pueblo pide, no se lo va a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Y si el pueblo pide, no se lo va a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Yo suénalo, pa' acá y aceléralo. Todo el mundo está abajo y sin miedo ese booty, pégalo. No me mates la vibra hasta ahora y gozatelo. Métele sazón, mami, como dice tío. Ya tú sabes quiénes son, me resuelto de montón. Dios bendiga el reggaetón, amén. Hasta abajo así soy yo, Yankee Pasta me inspiró. Bajo fuerte como Ron, falla con mi pantalón bailando reggaetón. No se lo voy a negar, si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Y si el pueblo pide, no se lo voy a negar, si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Reggaetón la pone friki, se pega como Kiki, como Yavia con el Wiki Wiki. La vida loca como Ricky, no te la de piqui, que yo te he visto fumando triple. Tú sabes quiénes son, me resuelto de montón. Dios bendiga el reggaetón, amén. Amén. Hasta abajo así soy yo, Yankee Pasta me inspiró. Bajo fuerte como Ron, Ron, Ron. Y si el pueblo pide, no se lo voy a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Si el pueblo pide, no se lo voy a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. El negocio socio, Chibabenme. Sky rompiendo, Sky. Tiny, Tiny. Viste, viste. Don't you dare look back, just keep your eyes on. Super Jovem é mais que rádio, é Super Jovem. Hoje você não me escapa, vou te confessar que tu me deixa pirada. Provavelmente você vem, provavelmente hoje tem. Posso dessa sua pegada, só de olhar pra mim você me deixa suada. É só chamar que você vem, é só chamar. A gente pega fogo, se entrega sem pensar. Tu beija meu pescoço, me faz arrepiar. Vou te confessar que tu me deixa pirada. Provavelmente você vem, provavelmente ele tem. Gosto dessa sua pegada, só de olhar pra mim você me deixa suada. É só chamar que você vem, é só chamar. A gente pega fogo, se entrega sem pensar. Tu beija meu pescoço, me faz arrepiar. Esse é o Ioiô aqui na Super Jovem FM. Chegou a hora de a gente dar aquele pulinho lá no intervalo comercial, né? A galera não gosta muito. A galera não gosta muito, mas nós gostamos, né, Jorjão? Nós gostamos. Precisamos. Antes de ir para os... Tem alguma coisa... É, eu deixei minha altinha aqui. Isso. É. Antes de irmos para os comerciais, eu quero fazer um pensamento para você pensar. Pensamento para pensar. Para pensar. Um homem que aceita seu erro quando está errado é um grande sábio. Já um homem que aceita o seu erro quando está certo, ele é casado. Ele é casado. É verdade. É a frase do filósofo Aristófanes. Aristófanes. Intervalo comercial, você que quer curtir o final de semana lá na Flame, manda seu nome completo para o nosso WhatsApp no 46 988 22 2300. Glória a Deus. Glória a Deus. Não que fizeram a versão até hoje. Fizeram a versão. Meu Deus do céu. Com a veinha do sangue de Jesus. Cara do céu. É muita falta do que fazer, né? Esse é o programa Ioiô, de volta por aqui pelos ares da 103,3. Você curtindo nessa tarde, muito agradável, né, pessoal? Gostosa essa tarde. Mais um pensamento do Aristófanes. Ô, Jorge, o que tu acha? Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar, então, vamos fazer o nosso pensamento horário. Vamos lá, então. Nosso pensamento da secretária. Isso. Já que estamos no embalo do pensamento. Dos embalos de sábado à noite. Ouva aí, ó. O pensamento da secretina. Aqui em Beltrão tá tão quente que eu preciso ligar um ventilador pra mim e um pro ventilador. É. tá mais ou menos assim, né? E o ventilador chega a fugir, né, do outro. Fugir. Né? Segundo Aristófanes, estar solteiro no dia dos namorados é o mesmo que estar vivo no dia de finados. Você não participa das comemorações, mas talvez você esteja melhor que os homenageados. É, com certeza. Verdade, cara. Olha, eu... Talvez. É, não estamos dizendo nada. Eu não plantei isso que eu estou colhendo, cara. Tenho certeza. Porque eu também tenho certeza que eu estou na lavoura de outra pessoa, cara. Não é possível. É, chega sexta-feira, a gente tá mais cansado que carregador de iPhone, né? É, porque... A vida é cheia de controvérsias, meus irmãos. Pra variar, né? As mulheres beijam o sapo esperando conseguir o príncipe. Já os homens beijam a princesa esperando conseguir a Ferreira. Eu me atraso porque caso a pessoa se atrase, eu não preciso ficar esperando, né? Claro. Chega todo mundo junto, quase. Sabendo. E você aí do outro lado, para de postar aí o carnaval promete. A sua mãe nem deixa você sair de casa, tá? Então... Promete que nem tem carnaval, seu bocó. Seu bosta. Vai ficar assistindo na Globo. Logo. Vai ficar até a madrugada inteira ver se aparece um nude na TV. Né? Carnaval promete. O bogó da Geisa Ruda. Ficou jogando LOL na madrugada. Carnaval promete. Vamos pegar a galera e vamos jogar videogame lá em casa. Sabe o que é interessante? Vamos pro contorno beber vodka barata. Vamos ver se o pessoal vai entender a referência. De madrugada, o pessoal mexe no mouse com a mão esquerda. Oi. Olha, eu vi que programa você família brasileira. Eu vi que você me adicionou de novo, deu ruim lá com o seu presente de Deus, né? Deus fez só... pegadinho do malandro! Pegadinho do malandro. Nesse mesmo nível, né? Bom, não respondi sua mensagem, porque alguém tem que respeitar seu relacionamento, né? E só essa semana teu presente de Deus me chamou 3 vezes no WhatsApp. Mais ou menos assim, né? Não, eu já tenho, agora eu vou atrás da humilhação. Meu Deus, hoje tá cheio, né? Tá cheio. Essa é pra acabar, hein? Sexo é igual a vestibular. Não importa qual a posição, o importante é entrar. E a faculdade também. Depois da faculdade é igual sexo. Depois, né? Só felicidade. Rapaziada, dia 19. Popularmente conhecido como amanhã, tem o Rainha das Piscinas. Exatamente. Lá no Marrecas Clube. Eu falo assim, que é um dos eventos aí da beleza mais importantes da cidade. Todo ano aí, concorridíssimo, né? Lindas garotas na passarela, premiação em dinheiro, enfim, uma organização sempre muito bem feita pelo Marrecas Clube. E o Constantino, presidente do Marrecas, está aqui convidado a gente. Não trouxe coca porque eu falei que era não trazer, porque nós estamos fitness, né? Tá proibido coca. Tá proibido coca aqui no estúdio, né? Tá tudo fitness. Mas podia ter trazido um bolinho, né? Aqueles tipo pastéis, viu? Com bastante chantilly, assim. Mas coca não, hein? Aqueles bolinhos que vão... Constantino, A menina da novela, Deveras, né? Deveras. Conta pra gente como é que tá a expectativa e a preparação pra mais um Rainha das Piscinas. Boa tarde, Jorjão. Boa tarde, galera. Boa tarde, ouvintes. Mais uma vez, agradecer o espaço pra gente poder falar a população do Leão, especial, nosso associado do Marrecas. Então, amanhã, como é de praxe, todos os anos, acontece a partir das 16 horas, o nosso tradicional Rainha das Piscinas, lá no Marrecas Clube. Esse ano, com 7 garotas desfilando, postulando, então, o título de Rainha das Piscinas. Que joia. Onde, agora em maio, vai acontecer o Miss Beltrão, e automaticamente a Rainha das Piscinas, ela vai estar credenciada e já escrita para representar o Marrecas Clube no Miss Beltrão. Então, olha só que legal. Então, só ali, né? Isso vê a importância do evento, não é qualquer evento, né? Nós fizemos uma parceria faz 3 anos com o Mori, e aí quando acontece o desfile ali, automaticamente se credencia para ir lá. Então amanhã as meninas que estarão desfilando, a Gabriela Azuki, a Jadaia Nunes, a Nadiesca Iara, a Camila Pasqualim, a Jéssica Muciel, a Érica Stumpf e a Estela Aito. São 7 garotas. Todas de Francisco Beltrão, todas de Francisco Beltrão. Algumas sócias e algumas não sócias. Não sócias do clube. Isso que eu ia perguntar, o evento aí é aberto ao público ou não? Correto. Amanhã, então, a partir das 13h30, os portões do Marrecas, eles ficarão abertos para toda a população do Beltrão, né? E como não tem garotas que não são sócias, os familiares, lógico, vão estar lá levando seus amigos e poderão estar lá participando do evento. E o clima tá, graças a Deus, vai ajudar, né, Constantino? A previsão de amanhã é tempo bom, né? Mas independente, a gente já se programou, porque teve um ano que nós fizemos e não foi possível no dia e tivemos que transferir. Isso é um custo para o clube. Porque as meninas já, quando é 7 horas da manhã, elas já vão pro salão para começar a se arrumar, né? Até as 4 horas tem que estar pronto. E tem montagem da passarela, tem toda uma estrutura, e aí, né? Nesse ano a gente fez e acabamos mudando. Então, se caso, vai estar, lógico, vai estar todo pronto o externo para fazer. Mas caso chova, o evento ele acontece da mesma forma, mas dentro do ginásio de esporte. Vai ser feito dentro do ginásio de esporte, para que a gente não tenha esse custo, esse adicional, desse valor que vai ser gasto com salão de beleza e premiação. Premiação. Eu não sei, de repente, se você tem essa informação, quantos anos já é feito essa escolha da Rainha das Piscinas? Eu não tenho essa informação. Desde que eu participo das diretorias, todos os anos eles são feitos. Uhum. Mas eu acredito que isso já deve ter aí 15, 20 anos. Já faz parte do calendário do clube, né? Janeiro ou fevereiro é quando acontece, então, a Rainha das Piscinas. E já faz parte de uns eventos da cidade. Do calendário da cidade. Todo mundo já sabe, e sempre muito, bastante público presente, né? É uma das... Ele enche o Marrecas e assim, como ele abre para a população, e as meninas, tem meninas que não são sócia que participam, aí elas convidam toda a galera, os amigos, e vão lá participar desse evento. Nossa. E ele enche, lota o Marrecas Clube. Bodegueiro que fica faceiro. E a ganhadora do ano passado, tu tem aí a ganhadora do ano passado? Ele trouxe. Infelizmente, né, não deu pra trazer, muitos compromissos, né? Foi falha minha, eu poderia até ter convidado ela pra vir. Porque ela é que passa a faixa, isso, ela estará presente também, eu, né? Também não vou lembrar o nome da Miss. Não dá nada. Eu já puxo essa informação. Ela, lógico, ela vai estar passando a faixa amanhã. Dentro dessa premiação que ela é feita, depois que nós assumimos no segundo ano de presidente, a gente está tentando meio que profissionalizar, não 100% isso, sim, mas que o evento ele seja não aquele evento que as meninas vão lá, desfilam, pegam uma coroa e tal. A gente está buscando dar um incentivo a mais. Isso. E nesse ano, como já há, né, alguns anos, ele tem premiação em dinheiro, né? Opa! Se eu fosse soubesse, tinha me inscrito. Viu? Não, ainda dá tempo. Sei lá, né? Eu não sei se aquela passarela aguenta. E aguenta, né? Afunda. Lá, ela aguenta. Então, a rainha vai estar levando em dinheiro R$2.000, que é patrocinado. Eu vou te passar aqui mais ou menos o que da rainha. Ela leva um cheque de R$2.000 pelos patrocinadores Massa. Exato, o checão, velho. Um óculos da Ótica Diniz, um kit da Mary Kay concedido pela Maria Regina, uma profilaxia do Bob Dinotti, um kit pulseira e brinco de colar da Casa Ela. E as princesas vão ganhar um chequeão de R$1.000 cada uma. Olha só, além de dinheiro, vários prêmios, e sem contar que é o Marrecas que patrocina toda a maquiagem, isso aí. Correto. Tudo por conta do clube, né? Esse é um adicional que o clube paga. Esses valores que a gente está... Que eu citei, que é os R$2.000 para a primeira e o mil para as princesas. E são os nossos patrocinadores master. Que tu pode citar também. Que são o Salão do Automóvel, a Farma Anjo e o Luiz Hamilton Ways. Então, esses três foram os três patrocinadores que viabilizaram esse valor em dinheiro. Uhum. Porque ele, assim, além desse valor que é dado, ele dá um custo mais ou menos para o Marrecas Clube de uns R$5.000 a R$6.000, além disso. Porque tem toda a passarela, tem todas as flores e coisa. Então, além disso, ele dá mais um valor aproximadamente de R$5.000. E aí a gente consegue viabilizar através desse nosso patrocinador master para viabilizar esses valores em dinheiro. Sempre tem que ter. Tem que ter um patrocinador. Levar dois pau limpo amanhã. Se cair na piscina, é limpo, né? É merecido, né? Porque é uma competição aí, as meninas se preparam. Eu sei que meninas se cuidam até na alimentação, né? Pra poder estar competindo, né? Então, e é aquilo. Além de ser a rainha das piscinas do Marrecas Clube, ela ainda participa do Miss Beltrão. Lógico, tem todo esse diferencial, esse glamour, para aquelas, né? Que estão desfilando. Era isso que eu perguntava. Além, né, além do, da menina, ela ganhar, né, ser a rainha das piscinas do Marrecas, e além o fato também de participar do Miss Beltrão, o que ela representa para a sociedade, para o Marrecas, durante esse ano, né, que ela vai ser? Aquilo que eu falei antes, isso já foi uma falha minha de não ter convidado a rainha para estar aqui hoje, né? Imagina. Mas assim, todos os eventos do dessa do, vez passa, tá bom? Na próxima eu trago. Ah, não, na próxima não vou estar lá. Mas assim, nos eventos que o clube faz, elas são convidadas para participar. O primeiro já evento que elas já participam é agora em maio, quando há a eleição do clube, e na posse da nova diretoria, a rainha das piscinas vai estar lá. Vai estar presente. Vai estar trabalhando. Ela tem os seus compromissos. Isso, né? Ela tem o um compromisso. Aquilo, os eventos que o clube faz, os bailes, o que for, a rainha das piscinas vão estar lá. Mas o fundamental mesmo é representar o clube e desfilar agora como candidata a Miss Beltrão. Constantino, fugindo um pouquinho do Rainha das Piscinas, a partir do dia 28 tem colônia de férias lá no Marrecas, né? Tem lá as inscrições, pessoal participar. Pessoal aí dos filhos dos associados aí, galera, sabe que essa época não tem muito o que fazer com a criançada, né? Eles né, João? Eles deixam todo mundo louco, né? Pra você não jogar pela janela, você não imitar os Nardoni aí, né? Não joga pela janela e joga na piscina. Joga na piscina. Pessoal pode escrever aí, crianças, sim, né? Criançada. Pode chegar lá na secretaria ou na portaria e fazer a sua inscrição com as meninas lá. É uma semana que você se livra. Você descansa um pouco. Eu vi um vídeo que o senhor fez falando bem dos seus filhinhos. Eu sou muito carinhoso. Então amanhã acontece o desfile das rainhas, da rainha das piscinas no Marrecas Clube. Amanhã, a partir de que hora, Constantino, posso chegar lá? Não, como a gente está tentando ser profissional e britânico, é 16 horas. Preterivelmente. Até porque no final da tarde, ultimamente, aí nos últimos dias, ele chove. Tá chovendo, né? Verdade. Então, assim, começando às 16 horas, nós acreditamos que até no máximo 17h30 a gente já encerra o evento. Então, e aí, para fazer com lá fora, com o espaço que está sendo preparado lá fora. Então, a ideia é 16 horas, britanicamente, a gente começar esse evento. Tranquilo, então. Esse é o Constantino, o presidente lá do Marrecas Clube, ele juntamente com o nosso colega aqui, Beto Garcia, que comanda o Carpi do Beto Garcia hoje, infelizmente, aí caiu o último dente de leite dele. Ele caiu de velho, né? Ele teve que colocar uma chapa de metal. Uma prótese. Mas espero que a entrevista tenha sido do seu agrado, senhor presidente. O Beto está tratando o canal. Vai ficar com o canalzinho tratado. Constantino, as portas da Rádio Super Jovem sempre abertas para você. Muito obrigado pela participação. Obrigado a vocês mais uma vez por espaço e lógico, só de novo, né? Uhum. Fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores mágicos, que são o Salão do Automóvel, a Farma Anjo e o Luiz Hamilton Reis, por dar esse incentivo ao Marrecas Clube. E convidando mais uma vez a todos vocês e a população do Francisco Beltrão. Portões especial, abertos. O nosso associado para amanhã, a partir das 16 horas, a Rainha das Piscinas. Com certeza. Ele meteu até um, né? Você viu? Das piscinas. Eu lembro que ele está saindo da presidência, mas tá louco para tomar nosso lugar. Verdade. Faz tanto tempo que o Constantino vem aqui falar da Rainha das Piscinas e a Coca nunca. Não, eu não deixei trazer a Coca. É que tu não tava aqui na hora, né? Tu não tava aqui na hora? Tu tava no banheiro fazendo um cocôzinho lá? Não é cocô. É cagando, né? Eu falei porque aqui tá tudo muito. Hoje de manhã eu fui levar o Joãozinho no basquete e o Constantino falou: viu, quer que leve a Coca? Eu falei: não, que ela tá muito gorda, aquele pessoal chega de Coca-Cola. Eu não deixei. Lá a Coca nunca mais, agora nunca só mais. Pepsi. Então tá desculpado. Mas podia ter, viu? Mas podia ter trazido uma Fanta, né? Um cafezinho, uns pão de queijo. A gente nunca reclama. Esse é o programa Ioiô aqui na Super Jovem FM. Você que quer curtir, né? O final de semana na Flame, Kleber. Cara, tem sertanejo amanhã, depois tem um funkzinho bacana. Todas as noites que abre tá tendo uma festa bem bacana lá, galera. Segunda, o que que tem? Segunda tem. Conta pra tem pagar. Aquela festa, portas fechadas. Segunda também. Tem a festa, conta pra pagar. Pode beber só lá no deck, lá fora? Só lá no deck, enfim. Quinta-feira teve a quintaneja, mas amanhã, sabadão, também tem sertanejo e aquele funkzinho top pra galera. Só mandar o nome completo pro nosso WhatsApp no 98822-2300 Junião. Manda aí que a gente vai pra lá e já volta. Ioiô, nada a ver e tudo a ver com você. Super Jovem. toda vez que a gente briga, ela diz que vai embora. Aquela mala me assusta, pronta do lado de fora. Quando a gente quebra o pau, sempre fico e ela sai. Fico doido de saudade, aí eu bebo pra caralho. Aí eu bebo, aí eu bebo. Bebo pra caralho, bebo pra caralho, bebo pra caralho. Aí eu bebo, aí eu bebo. Bebo pra caralho, bebo pra caralho, bebo pra caralho. De repente ela volta toda cheia de alegria. Nem parece que a gente brigou naquele dia. Eu boto a mala pra dentro e pra cama a gente vai. Depois de tanto logo, aí eu bebo pra caralho. Aí eu bebo, aí eu bebo. Bebo pra caralho, bebo pra caralho, bebo pra caralho. Aí eu bebo, aí eu bebo. Bebo pra caralho, bebo pra caralho, bebo pra caralho. Depois de uma semana em casa, quero um trenzinho diferente. Uma coisa mais novinha, essas que anima a gente. Toda vez que eu dou uma volta, quando eu chego a casa cai. Outra vez aquela mala, aí eu bebo pra caralho. Aí eu bebo, aí eu bebo. Bebo pra caralho, bebo pra caralho, bebo pra caralho. Aí eu bebo, aí eu bebo. Bebo pra caralho, bebo pra caralho, bebo pra caralho. Legal demais. É legal pra cacilda. Ioiô, todo mundo gosta, não é? Ioiô. Que quede claro, si tú te portas bien yo te lo voy a dar como nunca te lo han dado. No te equivoques, cuida el terreno. No sabes en lo que te estás metiendo una vez que tú siembres en otro suelo. Porque yo soy tu veneno, controlando tu cuerpo. Tú me das lo que quiero, soy tu veneno. Estás jugando con fuego y aunque te quemo. Porque yo soy tu veneno, controlando tu cuerpo. Tú me das lo que quiero, soy tu veneno. Estás jugando con fuego, ten cuidado que te quemo. Que me va levando el calor, tu pantalón va guayando y ya te tengo pensando. Porque yo soy tu veneno, controlando tu cuerpo. Tú me das lo que quiero, soy tu veneno. Estás jugando con fuego y aunque te quemo. Porque yo soy tu veneno, controlando tu cuerpo. Tú me das lo que quiero, soy tu veneno. Estás jugando con fuego, ten cuidado que te quemo. Que quede claro, si tú te portas bien yo te lo voy a dar como nunca te lo han dado. No te equivoques, cuida el terreno. No sabes en lo que te estás metiendo una vez que tú siembres en otro suelo. Porque yo soy tu veneno, controlando tu cuerpo. Tú me das lo que quiero, soy tu veneno. Estás jugando con fuego y aunque te porque yo soy tu veneno, controlando tu cuerpo. Tú me das lo que quiero, soy tu veneno. Estás jugando con fuego, ten cuidado que te quemo. Soy tu veneno, controlando tu cuerpo. Soy tu veneno, estás jugando con fuego, yo que te quemo. Pensa, hein, number. Cara, que in the end, não era number, era in the end. Aqui é muito, muito parecido com number in the end, né? É, o... Qual é que é o... A introdução é a mesma. O qual é que é o... O ICDC é muito, muito igual as músicas deles aí. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de Autoposto São Carlos. Olha, meu amigo, finalzão de semana chegou. Você quer abastecer seu carro com qualidade pagando muito menos? A dica é a certa, vai no Autoposto São Carlos. Lá o combustível é barato, mas é de extrema qualidade. Inclusive, se você quiser, a galera faz a análise do seu combustível. Todo mundo é preparado para isso, porque lá se vende coisa boa e não explora o cliente, tá bom? Verdade. Melhor preço da cidade com qualidade no Autoposto São Carlos, que além de tudo isso, tem conveniência completa, tem aquele cafezinho quentinho, tem lanche na hora, tem aí tem refrigerante, suco, cerveja, tem também aquelas guloseimas, né? Balinha, chocolate. Balinha, tem, tudo. Tem balinha conveniência fine. Completíssima. Tridente, o que você precisar. Tem lá no Autoposto São Carlos um posto moderno, gostoso pra você, além de abastecer, você também poder dar uma passeadinha por lá, viu? E tem dois endereços do Autoposto São Carlos aqui em Francisco Beltrão, fica na Getúlio Vargas, bem pertinho do Mano 3 e lá Marmeleiro, na Avenida D'Ambrosio Piva. Quer abastecer com qualidade? O seu carro não vai ficar tossindo, você não vai perder dinheiro, não. Paga pouco e a coisa boa é no Autoposto São Carlos. Com certeza. E o atendimento, né, cara? Top, atendimento topzera. Topzera. Né, eu fui abastecer essa semana lá, o rapaz pediu água, óleo, quer que limpa o para-brisa? Tem local que o cara nem te cumprimenta, né? Lá, lá o atendimento é top na hora, na hora, na hora. Tem lugar que o cara acha que bom dia, boa tarde, boa noite é boga, né? É, não, ele acha que custa dar, né? Que paga pra dar bom dia, vai, né? Vai gastar saliva, né, cara? É. O vendedor, aqueles vendedor chato, chegou no interior e foi falar com o menininho. Rapaz, seu pai tá aí? Não, ele não tá, não. Ele foi atropelado por um trator. Nossa, nossa, que triste, sinto muito. Muito triste, muito e triste. E a sua mãe tá aí? Ela tá aí? Não, a mãe também foi atropelada por um trator. Meu Deus, cara. O cara falou, meu Deus, cara, teu pai e tua mãe atropelado por um trator. Tá, mas não tem ninguém aí, teu irmão, tua tia, alguém que eu possa conversar com eles? É, não tem ninguém, não. Também, eles também foram atropelados pelo trator. Meu Deus, o cara falou, meu Deus, e o que tu tá fazendo? O que tu fez esse tempo todo sozinho aqui nessa fazenda, cara? É, eu tava dirigindo o trator. Meu Deus, o cara foi embora. O policial, né, chegou aqui, chegou na cena do crime, né? E ligou pro delegado, falou: seu delegado, estamos aqui na cena do crime e pelo jeito vai dar ruim, né? Não deu aqui pra a gente atender todas as expectativas do que o senhor mandou, né? Dele, mas o que aconteceu? Mas encontraram aí o que aconteceu? Sim, encontramos um corpo caído aqui no chão e tal, um rapaz, né, aparentando 32 anos de idade aqui, com 52 facadas, um tiro. Nossa, e a mulher acabou separando aí a cabeça dele do corpo e tal. Meu Deus, gente! Jesus. Mas, meu Deus, vocês encontraram o culpado por isso? Por que disso, gente? Essa atrocidade? Ah, não, sim, o motivo foi que esse homem, ele acabou adentrando aí o recinto enquanto o piso estava molhado, né? E a mulher dele não gostou e cometeu esse crime. Meu Deus! Aí, o que vocês estão esperando pra prender essa louca? Ah, estamos esperando o piso secar, né? Vai se arriscar. Galera, é o seguinte, precisando de dinheiro... Eu quero. Fale comigo. Para! Eu não tenho dinheiro, mas pelo menos a gente desabafa, conversa, né? Ei, disse que tinha os três caras conversando aí de quem deixava a mulher mais louca, né, cara? Nós três. Eu peguei um óleo todo especial, fiz uma massagem na minha mulher lá. Cara, massagei. Massagem é bom. Ela ficou 15 minutos gritando que nem louca. Louca. Meu Deus. Outro. Eu comprei um óleo chinês todo especial. Nossa. Top da balada. Fiquei massageando a minha mulher. por horas massageando, ela ficou meia hora gritando. Louca, louca, louca, louca. E tinha o gaúcho junto, né? Mas, bah! Ah, mas sempre tem que ter. Barbaridade. Peguei uma manteiga, passei em tudo, a nega velha, fiz uma massagem bem louca, passei no corpo, tudo. Apertei bastante a nega velha, passei ali, ela ficou 5 horas gritando. Gritando dos caras. Oh, meu Deus do céu, gaúcho bravo. Nessa massagem. O que tu fez que ela ficou gritando 5 horas? Limpei as mãos na cortina. Ô, Jorgão, tu falou aí do Alto Posto São Carlos aí, coisa e tal. E daí eu lembrei, teve uma fala tua aí, agora não vou lembrar, você comentou aí, sobre a cultura pop dessa semana, o nosso querido lá Aquaman. Aquaman. Baita filme, foram ver ou não? Eu ainda não fui, cara. Ainda não deu tempo. Não deu tempo. E superou, né? Superou as expectativas. A crítica aí tá. Tem uns aí que tá meio em cima do muro. Não, muito bom. E viu? E derrubou até a bilheteria da Mulher Maravilha. Exatamente. A maior bilheteria dos filmes da DC. Ultrapassou o $1 bilhão. Ultrapassou o último, era 800 e alguma coisa milhões. Da Mulher Maravilha, isso. Exatamente. Gal Gadot. Ah, mas também, né? Ah, mas também. Ela postou no Instagram dela, ela fazendo um cosplay de Batman. Nossa. Então tu imagina que Batman que não ela veio ali, é né? É Batman pra mim. Eu vi um meme aqui, cara. Vou falar o meme aqui, mas Falei. Vou mostrar pra vocês, né? Ah. Qual é a... Na polícia do Ceará, qual é a parte da polícia que é o emprego mais fácil? Como é que é a parte? No Ceará. Da delegacia. Na corporação da polícia. Na corporação da polícia, qual que é o emprego mais fácil? Olha. No Ceará, eu sei, né? Eu sei essa. Eu não sei, cara. É o sniper. Olha o tamanho da cabeça do cearense. Não tem errar, cara. Aliás, o Kleber, tu é cearense? Eu sou, cara. Esse é o Ioiô. Tu tava na cabeça também. Tu tava falando do Aquaman. Filme do Aquaman. Estreou ontem, estreia mundial. Ontem era 18? 17. Ontem, então, teve estreia mundial do filme Como Treinar Seu Dragão 3, opa! Da Pixar, né? Uhum. E estreia mundial teve, inclusive, ontem em Francisco Beltrão, também estreia no Cinemax. Então a galera não precisa ficar esperando. Ontem teve estreia mundial, aproveita, vai lá no Cinemax, que tá show de bola. E é um filme pra toda a família, né? Família. Não é um filme só pra muito criança. Bonito, cara. Eu assisti o 2 e com certeza vou assistir o 3. Se a galera gosta pra caramba, aproveita as férias, leva as crianças. Cinemax tá bombando, tá lindo o novo Cinemax, tá lindo. Verdade. Mesmo. Todo mundo elogiando aí, então, nas redes sociais, falando bem. Como treinar seu Dragão 3 no cinema? É esse que tá em cartaz? Tem um brother meu que ele é casado há 5 anos, cara. E ele já também tá na quinta edição de Como Treinar Seu Dragão. Ele já tá dando curso? Já tá dando curso, já. Então manda seu nome completo pra concorrer ingresso pra curtir o seu final, o seu fim de lá na Flame com o Kleber e toda a companhia lá te recebendo lá na Flame. Mandar um recado, Jojão. Eu vou recado, cara. Eu queria alguém pra ser eu até na quinta-feira, cara. Por quê? Porque na sexta-feira eu assumia. Até a segunda eu assumia. Até a segunda eu assumo. Yo, na Super Jovem, eu gosto muito! We have the love.

I think you're awesome, right? Covers our dreams with blinds, blowing shit up with homies. Dynamite, my friends, our dreams. Você sabe, é uma música melhor que a outra. Super Jovem FM. É mais que rádio, é Super Jovem. Lopes do Baú. Super Jovem. Now as you close your eyes, know I'll be thinking about you. While my mistress, she calls me to stand in her spotlight again. Tonight, I won't be alone. To know that don't mean I'm not lonely. I got nothing to prove, for it's you that I died a different. Galerinha, gente boa, a parada é a seguinte, nós vamos dar mais uma última paradinha dessa edição do Ioiô. Você continua mandando o seu nome completo para o nosso WhatsApp no 46988222300. A trilha já diz tudo, né, para você curtir aí seu fim de lá na Flame. Manda o nome completo, vai estar concorrendo ingressos e a gente vai ali e volta já já. Super Jovem. Então casa da vovó, menino. Comer bolacha. Bolacha com aquele. Aquela banho de porco, cara. Banho de porco, mas tinha aquela bolachinha boa que tinha aquele. Com glacê. Com merengue. Merengue em cima. E aquelas bolinhas, né? Aquelas bolinhas. Isso. Toda vez que eu ia na casa da vovó, voltava, eu acho que uns 18 quilos mais gordo. Viu? Percebe-se que você ia bastante na sua avó, né? Eu ficava todo final de semana lá. Morava com a avó. Não sei por quê. Olha só, galera, quero dar uma dica importantíssima pra você que está com aquela internet lenta, parando, travando, o cara não dá uma raiva. Você necessita hoje muito da internet. Aí você tem, vai lá, gasta, compra uma Smart TV, daí vai ver sua série, daí pifa, né? Eu tô vendo lá os Titãs na Netflix, bom demais, né? Bom. Mas aí, sabe por que eu vejo e não trava? Por quê, Jorjão? Porque, meu amigo, eu tenho Beltrão Net Telecom. Ah, capaz! Eu tenho a top. Beltrão Net Telecom, planos aí de 5 a 100 megas, tá? 5 a 100 megas, com preço especial, com atendimento rápido, internet fibra ótica de extrema qualidade, agora atendendo também em Marmeleiro e Renascença. Entre em contato com a gente, faça seu orçamento, tem o telefone que é o grátis, né? O 0800-649-5000 e o 3520-1500. Vou repetir os telefones. Eu só tenho o 0800, só. Vou repetir os telefones, 0800-649-5000 e 3520-1500. Internet de extrema qualidade com atendimento que você merece, é da Beltrão Net Telecom, esta é daqui, agora também em Marmeleiro e Renascença. Com certeza, só tô esperando os cabinhos chegar lá na minha rua. Ah, é verdade. Já vou correr. Vou te dizer rapidíssimo, e não falha, fica pipocando nada. E é tanto, se tu pegar aí 50 mega, 40, enfim, é tanto de up como de down, né? Isso mesmo, download e upload, fera demais. Olha, você sabe qual que é o super-herói que mais gosta de rir? O super-herói que mais gosta. Essa é bem bosta, rir. Mas é pra agregar aqui só, né? Para, eu não tenho a mínima ideia. É o He-Man. Ah, muito bem, que bosta. Quero perguntar pra vocês que ficam postando foto nas redes sociais, aí na praia e tudo em rede social, sim, né? Sim, vocês sim. Já foram felizes hoje na vida real ou só nas redes sociais? Só nas redes sociais. Já resolveram dar bom dia aí pra sua esposa, pros seus fazer filhos. Alguma coisa, não ficar só no Facebook, só nas redes sociais aí. Vamos então faturar um pouquinho? Eu acho que tá na hora, tá, né, na hora. João? Estamos aqui com o Tito da Leve trazendo muitas coisas maravilhosas para esse final de semana. Boa tarde, Tito. Boa tarde, Jorjão. Boa tarde, Júnior. Tarde. Então, tá o magnífico do Beto, né? Hoje. Ele foi tirar o dente de leite hoje. Foi fazer uma cirurgia. Então. Cirurgia, foi tratar o canal. Não, não é nenhuma mudança, né? Não. Tá inteiro. Tá inteirinho. Então vamos, nosso convite especial hoje. Atenção, Beltrão, região. Olha o que eu vou falar. Hoje e amanhã, olha que oportunidade. Todo estoque de verão. Feminino, masculino, infantil, tudo que for linha verão, todas as marcas aí, bermudas, camisetas, vestidos, saias, tudo que for verão, 50% de desconto. Opa! Eita! Aí sim, metade aí, do preço. Botei fé, hein? Botei fé. Tudo que for verão. Metade do preço em toda a coleção verão, feminino, masculino, infantil, como já falei, hoje e amanhã, tá? De repente, preciso de um prazo. O que eu vou fazer? Eu preciso. Você dá um prazo, tá? Não vou poder ir lá com o dinheiro, tá? Vamos parcelar hoje e amanhã com 40%. 40%. E ainda em 3 pagamentos no crediário e nos cartões de crédito. Opa. Que maravilha! Se for no Cacau, 50%. Se for parcelado, 40%. Em 3 vezes. Parcelado, ainda com 40% de desconto. Que maravilha, olha só, hein? Que maravilha. Hoje e amanhã. Uhum. Dois dias para aproveitar, amanhã atendimento até que horas? Amanhã, hoje até às 18h30 e amanhã, sabadão, até às 16h. Então, tem mas porque. Isso nas duas, na Calçados, na Confecções, para nas duas lojas aí, a Calçados, já vamos falar um pouquinho da Calçados. Isso. Também eu tenho um super mega prazo, tá? Para quem precisa de um prazo maior ainda, esticadão aí. Aí é o preço da etiqueta. Toda a loja, tudo. Feminino, masculino, infantil, cama, mesa e banho. Todas as marcas que tiver dentro da Leve hoje. Tanto Calçados como a Confecções aí, tudo. Em até 10 vezes, com o primeiro pagamento pra quando? Pra quando? Somente pra março. Ô, louco! Quase no começo do outono já, né? Merece até parminha aqui, ó. Que beleza, que bom. Quase palminha? Dá tempo de pagar os impostos, dá tempo de já ter pago aí o material escolar. Já tá mais folgadinho no bolso e aí vai começar a pagar. Na verdade, até o material escolar, que eu já vou falar, que temos mochila, estojo e bermuda, camiseta, aí você vai comprar na leve e vai fazendo esse prazo aí também. Olha que show, hein? Facilitando a vida. Começar a pagar somente em março. Então você não paga nada em janeiro, você não paga nada em fevereiro, vai começar a pagar somente para março no crediário próprio da Leve. Depois que pular o carnaval, né? Isso. Depois que facilita a vida do seu consumidor, do seu cliente, né? São oportunidades, tá? Mas isso é hoje e amanhã. Não adianta ir lá segunda-feira, né? Segunda-feira já não tem mais. Não tem mais, hoje e amanhã. Então, assim, é o verão com 50% hoje e amanhã, amanhã sabadão, com atendimento especial até às 16 horas, e o super mega prazo, você que precisa de um prazo bom também, é todo estoque sem juros, preço de etiqueta em até 10 vezes com o primeiro pagamento somente para março. Só facilidade, né? E é calçado, vai encontrar aí, ó, volta às aulas, chuteira futsal a R$29,90, tênis skatista da Nesk a R$59,90, e também tem mochila, tanto na Leve Confecções como na Leve Calçados, tá? Eu tenho mochila de R$89,90 para quem for pra Leve hoje e amanhã. Quanto? Vai pagar R$49,90. Meu pai amado! Nossa, baratíssimo, uma né? Uma mochila de R$90, né? R$90. R$49,90 hoje mochila e amanhã. Mochila de extrema qualidade. Extrema qualidade aí, pode ver pelo valor aí, você vai pagar R$49,90. Então tem que correr pra Leve aproveitar. Tá, porque as aulas vão começar aí no mês que vem e a garotada tem que estar bem assessorada, né? Com mochila boa, pra carregar os materiais. Então, tá na hora. O boot também, né? Lá, o pezinho também. Bem calçadinho. Ofertas da Leve, que beleza. Leve confecções calçadas. Toda sexta-feira vocês vêm aqui trazer notícias boas pro povo. E de primeira mão aí, porque na verdade, sempre a gente faz algo especial. Na sexta, todo dia é especial, mas tem algo diferente, na sexta e no sábado. Então, todo estoque, mais uma vez, o verão, 50%. Parcelado em até 3 vezes com 40%. Você preferiu o maior prazo aí já visto? Todo estoque em até 10 vezes, com o primeiro pagamento somente para março. Só Leve faz para você, viu? E lembrando que é só até amanhã. Hoje é amanhã. É até às 16 horas, né? 16 horas sem intervalo para almoço amanhã, mas hoje dá tempo ainda, claro, né? Claro, com certeza. E amanhã. Até às 18h30 de hoje. Amanhã pro pessoal também que mora aí na região, que vem a Francisco Beltrão esse final de semana. Isso. Aproveita e vem comprar na Leve, vem passear na nossa cidade e fazer economia e ter descontaço. Você me falou do pessoal da região, que a gente tem a opção do boleto hoje, você pode ir na Leve. Verdade, justamente. Fazer no boleto sem custo adicional. Opa, pode pagar nas casas lotéricas. Não precisa vir novamente a Francisco Beltrão para pagar a prestação. Não precisa vir para Leve para pagar, porque já temos opção. Já leva lá o boleto datado lá e tal. Tudo certinho. Que legal. Só facilidade, sem custo adicional e também nos cartões de crédito, hoje e amanhã, tudo sem juros em 12 pagamentos. É isso mesmo. Então, só facilidade. É hora de você comprar pros barrigudinhos, pros velhinhos, pros novinhos, pros gordinhos, pros magrinhos, pra todo mundo, faça chuva, faça sol, verão, outono, inverno, verão, primavera, você vai economizar na rede Leve Calçados, Leve Decorações. E o nosso parceiro, quando é que volta? Largou mão? É pra ser segunda-feira. Segunda-feira. Tá de férias? Tá de férias, tá, Robert? De férias. Duas semaninhas aí. Que beleza. Tá na hora de voltar mesmo. Se ele for pra praia, ele volta vermelho, porque não tem como ele ficar moreno, né? Ele é branco. É só vermelhinho. Tito, eu vi umas fotos, disse que foi pra Mato Grosso, né? Foi uma região lá de Bonito. Ou é lindo lá, eu já estive lá, é muito bonito. Ele foi roçar o Mato Grosso. Eu digo assim, não é nem bonito, é lindo. É lindo. Beleza, então? Beleza, Tito. Obrigado, Tito. Beleza, abraço. Sexta-feira, não esquece, vem de novo trazer notícia boa pra gente, tá bom? Traz uma coca também. E a gente tá ficando por aqui, né? Chega. Vamos sim. Não esquece que domingo tem Domingo Rock às 19 horas e também tem a reprise do Ioiô às 20 horas depois do Domingo Rock. Não esqueça, essa aqui é uma reprise, se você tá ouvindo no domingo, às 8, às 10, eu chego aqui na segunda, tá cheio de mensagem. Então, não esqueça, é uma gravação isso aqui no domingo, tá? Pra quem tá ouvindo. Domingo é gravado, tá? Então não precisa participar aqui que a gente não vai ver. Então, bom final de semana pra vocês. Eu te encontro aí domingão, às 7 da manhã, com o seu fim de semana. E você, Jorjão? Eu volto às 5. Volta às 5. Daqui a pouquinho, Jorjão volta. Então, acabou o programa.